American Jet 30, we will contact from the departure, stand level 360 via Momo departure. On level 360 via Momo departure, American 230. Número 9979, emissora do som de velocidade para 1802, deixa para 2003, ajuste 9021 e for estabelecer no final do procedimento. 2000, repetido para 150, será o 9979, venha para estabilizar. Azul 4235, completa o final do procedimento e chama a Torre Salvador 118-95. 118-95, azul 4235. Torre Salvador, azul 4235, sobre o Rio 10 Salvador. Boa noite, Azul 435, altímetro no 021, o vento é 150 graus, com 12 nós, 12 nós, pouso autorizado, ficha no zero. Livre, pouso no zero, Azul 435. Para o Taxi Oceania 6313, 121 a bordo, Galeão, 5 horas e 40. Na M313, à direita, via Índia, mantenha a posição no ponto de espera, e o altímetro no 021. Mandei o contrário da 0, registro aprovado no 370, aerovia Penzulu 17. Decola da 10, curva esquerda na saída Cuca, Jamo, Caju. Aciona transponder 5012, controle Salvador, frequência 20, decimal 8. Cuca, Jamo, Caju. Entendeu o 370 para registro, a Penzulu 17, decola da 10, curva esquerda. E saída Puca, papai uniforme Charlie Alfa, Puca, após Jamo, Juliette Alfa, Mike Oscar e Alfa Romeo uniforme Caju. Jamo, Caju. Papai uniforme Charlie Alfa, Juliette Alfa, Mike Oscar e Alfa Romeo uniforme Caju. Correta a saída, Azul 4980, chame próximo, puxa vai com o seu metro. Sideral 9979. Federal 9979, completa aproximação, chama a Torre Salvador, Romeo 18, decimal 95. 1895, boa noite. Boa. Na 313, agiliza a manobra 5 autorizada. Passa, irmão. Na 313, autorizado, Daniel, e manter, cabeceira 10. Ali, mantém na 10, chama a Torre. Gol 1888, acionando a notificação, desça via DEF para o nível 050. Solos 41, agilizando a direita por gentileza. Prossegue táxi na minha escuta, via Eco, após Alfa, Juliette, portão 01. Eco, Alfa, Juliette, portão 01, mantendo a sua escuta, a gente passa para a escuta. Baixo. Turno 50 graus, uma dúzia nós, autorizado a decolar, pista no zero. Ok, eu vou decolar zona zero, Cidadão Alarme, Torre Salvador, boa noite, Cidadão 9979. Brasil 9979, forma 023-2020, iniciando a rolagem, pista no zero. Aguarde pista livre, o altímetro no 021. 1021, prosseguindo, aguardando a pista, Cidadão 9979. O vento é 1,50 graus, com 1,4 nós, 14 nós, pouso autorizado, pistão 0. Eu repouso na 10, Cidadão 9979. Canal 63, 13, decolos 42, frequência do controle, 120, decima 8, tamo ruim, boa noite. 208, obrigado, boa noite. Via Sambono, para o nível 360. Via Sambono, 360, Oceanem S3, 13. American 230, contato na Recife Center, frequência 126.85 e também com 125.45. 685, 125.45, ok. 930, good night. Nats. Fogão 970, atingindo 050. 1970 está autorizado, descida para 3.000 pés, pela vítima 029. 3.000 pés, 1021, o gol 97, o gol 97. E o 5972 está autorizado ao final do procedimento, descida para 2.000 pés, pela vítima 021, informe estabilizado. Está autorizado o procedimento ao final do INS, descida para 2.000, informe estabilizado, 5972. Se você quiser, vai cruzar o curso do localizador, aguarde para ver se você fala. Mantenha a proa, considera o localizador, bom, ave, tchau. Chama o seu número, MIC é radial 290 de Salvador. 290 de Salvador, bom, ave, tchau. Sete, tem 3178, achando a identificação dessa via, vou mediona, para o nível 060. 9979 na Solos 45, à direita, taxi Foxtrot, prossiga após a minha escuta, via Alfa Kilo, pátio 3, no pátio 3, atento ao balizador. Alfa Kilo, atento ao balizador, na sua escuta, será 9979. Pode. Plano 10, calma estabilidade, deixa para 2010. Mexe na Pro 110, 2010, chamarei na LS, igual 9, 70. Pode ter na minha fonte, na minha 313. Guarda. Puxa, na minha 313, autorizado, Mátiva. Oi, está derivando, máximo está presente, 63. Pista vista, 5972. 5972, contato aproximação, chama para o servidor 118-95. 64, revar, boa noite. Boa noite, Rio 5972. Boa noite, Rio 5972, tráfego estado, altímetro 1021. O vento é 1160 graus, com 14 nós, 14 nós, pouso autorizado na 10. 6, pouso autorizado na 10, vai passando o marcador de zero no momento, 5972. 7. Vista para 2000, pede para autorizar o final do procedimento. Ajuste no 021, informe o estabilizado. 2021, reportagem estabilizada, 8. 1970, completa a aproximação, chama o telefonador 118, decimal 95. 718, 95, fogão 9, recebe. Estacionário 6393, chame Recife agora, frequência 118, decimal 35, alternado 123, decimal 8. serão 9979? Possível. É possível avisar aí o pessoal da Freno que nós chegamos? Sim. Obrigado. Oi, boa noite, eu vou 970, passando Índia Serra. 70, boa noite, fazendo aproximação, guardando pista livre, o altímetro no 021. 321 na escuta, gol 970. 5972, solo 51, na direita, prossegue táxi, via Foxtrot, Alfa, na minha escuta, Kilo, pátio 3, prevista a posição meia dúzia do pátio 3, atento ao balizador. Boa noite. 70, pouso autorizado, pistão no 0, vento 160 graus, com 14 nós, 14 nós. Gente, livre pouso na 10, no gol, 19, 70. Será 9979, formando o SAE. E a entrevista era meia dúzia, arrumei a posição, está listando o balizador? Não, tem ninguém aqui não. Vamos nas curtas, na espera aqui. Foi solicitado. Ok, obrigado, me esperando aqui. Acho que está vindo lá, na pressa lá, obrigado. No solo 54, à direita prossegue táxi na minha escuta via Foxtrot, após Alfa, reporte antes da Juliette. Sete, vai ligar direito na minha escuta, Foxtrot Alfa, chama antes da Juliette. Rua 9, 70. Tá. 3178, dessa via para 2210-2101, então vai estabilizar no final do procedimento. 2021 vai formar estabilizado, tá? 3178. Completa final, chama para o Salvador, Seno 18 decimal 95. Estabilizado na final da 1-0. 0 graus, com 1 no 3 nós, com 13 nós, pouso autorizado, pistão no zero. Chame controle, frequência 10, decimal 8, tamo ruim, boa noite. 30, boa noite, azul 4, azul 9, 8. Chegando a 224, essa notificação, dessa via da Medina para o nível 050. Bom dia, Medina. 050. Fechando a 224. Aproximação 78, contra a aproximação, chama 3, Salvador, 118, decimal 95. 18.5, 3.1.7.8. 9 Kilo, destino ao pátio 3. Está sempre o balizador no pátio 3, não tem lugar a posição confirmada. Esquerda, Kilo, pátio 3, a sinalizador, 1882. Uno, Serra Alfa, Novembro Vitor Oscar, Uno, Zango Uno, Transição Motiva. Aciona 5017, frequência do controle 120 decimal 8. Portão 01, chame pronto, pushback acionamento azul 5001. 3, eu chamo notificação de via chegada bem para 4.3, eu vou chamar 021. Meu 224, completa a aproximação, chama o teu Salvador, 118, décima 95. 295, obrigado. Deixa eu ver, 224, estabilizado, Flash 3, Alvador. 224, tráfego obstado, o vento é 160 graus, com 09 nós e o altímetro no 021, pouso autorizado no 0. Não ativa a pista seca? Afirma. Até que o informativo com 621 está livre, pouso, tirar minha 2-0. Salvador Tower, good evening, Azul 4959, we have information Alpha, request level 1402, Serra Bravo, India Lima. China, stand by, Eight Seekers. Stand by, Azul 4959. Boa noite, Rio 5972, a gente tem informação nova, autorização Galeão 360. Galeão, aguarde cópia, prepara a saída, São Bruno, Leda Tóquilo. Gente, aguardando, na São Bruno, Leda Tóquilo, 5972. Solo 17, à direita na minha escuta via Foxtrot, após Alfa, reporte antes da Juliette. Foxtrot, Alfa, Juliette, leve a 2x4. Azul 49, 59, red copy. Go ahead, sir, 4959. Azul 49, 59, crew to Serra Bravo, Índia Lima, Ilhéus. Crash level 140, prior whiskey 33 to Coral position, after Coral according to our path 10 route, departure to 410 after departure, right turn, Coral 1 Bravo departure, and Scorpio 5020, control departure frequency 120.80. Serra Bravo, Índia Lima, Serra 140, take off from 1010, after Costa 1, Coral 1, Bravo de Padre, after that, Whiskey 23, Coral, Calcut 5020, Salvador de Padre Control 120.8, Azul 4959. Rebeck 4X, Azul 4959, April number 3, report when we're to push and start. Azul 4959, request Coral 1 Alpha, is it possible? Okay, I will coordinate, stand by 1 minute. Azul 4959. Stand by 4959. Voyage está em Falun 3. That's right. Projeto 3305, a sua notificação, desça via Mariana para o nível 050. Via chegada por médio 1050. estou autorizando o sinal de procedimento, vou separar 2.003, posiciono 021, informe estabilizado. 2.021, reportarei estabilizado, vou ser 23. Azul 5001, que é avião 100, autonomia 4 horas e 45 até no ponto. Ainda é o ponto de espera da 1-0, reporte pronto no ponto de espera azul 5001, no altímetro 1021. Ainda pode ser 1-0, coração 5001. Trana 2-4, via Juliette, observa o celeiro do Embraer da Azul, após o tráfego, prossiga portão 04. Rio 5972, pronto, coberto. 5972, eu escuto, senhor, prossiga. 5972, aprovado, Galeão, nível 360. Aerovia Pesolo 44 até Porto Seguro, Serra Golfo Romeu, após uniforme November 857 até Moço. Decolo da 1-0, curva direita, saída San Juan, Serra Alfa, November Vitor Oscar 1, San Juan, após Leda e após Doclo, Delta Oscar Kilo, Lima Uniforme Doclo. Aciona transponder 5021, frequência do controle 120 decimal 8. 360, aprovado para Galeão, decolada 1-0, curva direita após a Sango 1, Leda Tóquio, para Apesulu 4-4, Serra Golf Romeu, Apes November 857, 5021, meu transponder, 1208, contato 75972, está na 612A, Romeu. Correto, Rio 5972, no pátio 3, time pronto, puxe back, sonamento. Portará 5972. Torre Azul 5001, decolar. Torre decolar, pista 10, Azul 5001, o vento é 150 graus, com 14 nós, 14 nós. Feliz Aliado decolar, Azul 5001. Azul 7574, informação alfa, atualização em 260. Azul 2774 para Porto Seguro, aprovado nível 160, aerovia Whisky 33 até Raira, Romeu Alfa, Índia, Romeu Alfa, Raira, apoio direto, Porto Seguro, conforme rota, decola da 10 com curva direita, após decolagem, saída Coral, 1 Bravo, transponder 5023 e frequência do controle 120 decimal 8. Correto, 43, chame pronto, azul 2774. Pronto. Azul Forana, Fab Naina, Elisa Fala. Rio 5972, puxa back, acionamento, 43. Rio Bessonar, chame táxi, Rio 5972. Chamará para o táxi, 5972. São João, para o nível 320. E eu sou o voo 320, azul 500. Estabilizado com 723. Uno 723, completa aproximação, chame a torre Salvador, 118, decimal 95. 1895, boa noite. Salvador, uma boa noite, é o Golfo 723, estabilizado no USB. Nós vamos 723, altímetro no 021, tráfego avistado. O vento é 120 graus com 17 nós, 17 nós, pouso autorizado, pista no zero. Sim, pouso no zero, Golfo 723. Cargo 9972, correção 9973 para cópia 360 unido, com destino a Confins com informação unifaz. Boa noite, cargo 9973, aguarde um minuto para cópia, prepare a saída Arbor 1, transmissão Elefant. Está no aguardo para cópia, preparando Arbor 1, transmissão Elefant, CULT 9973. Alfa Victor Correio Doce para 3003, o ajuste no 021. Para 3003, 021, alto 23. Fechou no 621, 2 de décima, 0050, reduz a velocidade para 2209. 050, reduz o número 3 na aproximação. Está autorizado chamar a tua taxa, curte na 973. 15001, chame receita agora, frequência 128.35, alternado 123.8. 2835 e 1238, azul 5001. Decolos 3-1, chame controle, frequência 120, decimal 8, tem um bom voo e boa noite. Gente, boa noite, até a próxima. Essa pista tá seca? Guarda. Salvador, Rio 5972. Rio 5972, contato radar da decolagem, subavia Servo-1 para o nível 360. Gente, Servo-1, 360, 5-0, gostaria de curvar à direita, habilitação. Eu estou lendo o desvio de informação, Rio 5972. Pista seca ainda. É, confirmando pista seca. Relativo, tá pouca chuva leve sobre o campo. Gente, tá 330. Controle Salvador, Rio 5972, pode ser pro direita de lenda da presença? Atualizado o Lenda Rio 5972. Muito obrigado. Completa a aproximação, chama a torre Salvador 118.95. 118.95, tá 3305, boa noite. Informe o Alfa Victor X-Ray, está autorizado a final do procedimento, deixa para 2.000 pés, informe o estabilizado. Descendo para 2.000 pés, autorizado a final do procedimento de ILS X-Ray, está 10, depois será estabilizado X-Ray. Meia 212, desça para 3.000 pés, o ajuste no 021. 4-5, coordena com o eixo do solo, se não for interferir com o Boeing 737 da CUP Cargo, a coordenação está livre, acionar chame táxi 2774. Isso, vai para o táxi 2774. Passando Índia Sierra. Boa noite, 3305, carro do estado. Chuva leve sobre o campo, porém pista seca. O vento é 1,20 graus, com 1,7 nós, 17 nós, pouso autorizado 9,0. Ciente, livre pouso, pistão 9,0, tá 3,305. Salvador, Code Cargo 9973, pronto para o táxi, com 3 a bordo, autonomia de 3 horas, alternando Guarulhos. O 9973, aprovado táxi, parte 3, parte 1, segunda direita, Foz, Índia. Até o ponto de espera da pista 1-0, mantém a posição no ponto de espera e o altímetro 1-0-2-1. 1-0-2-1 vai em frente, pátio 3, pátio 1 vai virar à direita na Índia, vai manter a posição antes da 1-0, continua na 7-3. Tirar minha 2-1-2, desce para 2-1-7, autorizado assinado o procedimento, iniciou a edição para a aproximação, você vai seguir o André 1-3-5, 8 milímetros ao frete. 2000, autorizado para atendimento, iniciando a redução 62, 1 a 2. Romeu, Alfa Victor X-ray, completa o final do procedimento, chama para o Salvador, 1-1-8-9-5. Completa 1-1-8-9-5, Alfa Victor X-ray. 979, aprovado Guarulhos, número voo 340, aerovia fez o voo 1-0, até Taubaté, Tango Bravo Eco, após conforme rota. Decolada 1-0, curva direita após a decolagem, saída Sango 1, Serra Alfa, Novembro, Vitorosca 1, Sango 1, após Leda, depois Motiva. Aciona 5026,